拜拜。 Webjet 5728, resto uma navegação na Bretona. Prodio Dona 5728. No 260, tá pronto? Afirmativo. Autorizado no 8, chama táxi, colo no 260. Patango Romeu Eco Sierra, chama Torre 1 no 86. 18-60, confirme. Afirmativo. Obrigado. Papá Romeu, Romeu, Eco, X-Ray, reduz a velocidade para 1-8-0, nós. O TAF-728, autorizado, acabou o telegram? Afirmativo, desce para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000, autorizado, reporte estabilizado. 728. Romeu, Romeu, X-Ray, desce para 3.000 pés. Livre acionamento, chama pronto para táxi, Juliette, Bravo Delta. Solo, Salvador, Oceana 61 do 40, para o táxi, POB 64, 4 horas de autonomia, alterna Natal. Oceana 140, autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 6, o ajuste 1095, bom voo. Direita, ponto de espera da 10, 1186, o Oceana 140. Gente, o Juliette Bravo Delta inicialmente vai taxiar até a saída do pátio 3, vai dar passagem ao Boeing da Gol, tá visual com o mesmo, à sua direita, no pátio principal. O mesmo tá com o transporte de órgãos vitais, para não restringir a decolagem do tráfego, vai taxiar a retaguarda do tráfego até o ponto de espera, e 18-6 na torre no ponto de espera, 1015, a retaguarda do Gol. Patango Romeu Eco Sierra, o vento 1-20 graus, 1-09, fiquei legal na 0-5, autorizado para uso pistão na 0. Graças, Sierra. Romeu Eco Serra, cheque trem. Machado travado, obrigado. O Xenem 140, mantém ponto de espera na 1-0. Mantendo espera na 1-0, 6-1-4-0. 1-0-5, bom voo. Estimativo 3-0, bate 20, ponto de espera da 1-0, 2-6, matou, confio, voo na 2-6-0. Papa Romeu, Romeu Eco X-Ray, 10 para 2 no 100. O MZ-5728 está estabilizado. A galera é seu, Sandra, 5728. Dá uma mira para a dona, 5728. Papatango Romeu Eco Serra, solo aos 17, livre a pista pela próxima à sua direita, frequência do solo 121.9. Muito bem, obrigado. Papa Romeu, Romeu Eco X-Ray, está autorizado interceptar o localizador na patroa, reporte estabilizado. No 260, mantém ponto esperado na 0. Xenem 140, vento 100 graus 119, que negar na 015, autorizado decolagem, pista 10. Autorizado decolagem 10, Xenem 140. Uma vida externa, baixada travada 5728. Web 5728, continue em aproximação, aguardando autorização para pouso, quem negar no 015, vento 090, 1 mais. Vente, aguardar uma galo 5728. Web 5728, vento 090 graus, 12 mais, autorizado pouso, pista 10. Autorizado o pouso na 10-5728. Essa primeira esquerda via Juliette contorna o hangar, contorna o terminal, parte principal e vai reportar passando através do portão 10, o Romeu Serra. Controle Salvador Oceané 6140. Oceané 6140, contato radar, sobe para o nível de voo 350, saída PUC. Confirma nível autorizado, subir? 350, Oceané 6140. Sim, 350, saída PUC, 6140. Romeu, Romeu, Eco, X-Ray. Chama a torre 1-186. Torre 1-186, obrigado, boa tarde. Torre Salvador. Muito bom dia, Papa Romeu, Romeu, Eco, X-Ray. Estabilizado no IADR da 1-0. Romeu, Romeu, Eco, X-Ray. Continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Cheque trem, vento 1-00 graus, 1-09. Aguardando autorização, Romeu, Eco, X-Ray. Bye. Controle Salvador, Oceania 6140. Prossiga. Autoriza a Aruna presente com seus visores. Aguarde. O meu Eco X-Ray continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. O vento 100 graus, 1 nono mais. Aguardando X-Ray. Web 5728, no solo 1121, na livre pista para ataque, sou Eco, solo 1221-209. Eco 1209, 5728. Força NEM 1140, está autorizado voar Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, muito grato. 18, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso para 3 Juliette. Alfa, reporta para ingresso para 3 Juliette, 5728. Voo 1360, prossiga. É confirmado, é 1260, confirmado é transporte de água, tá certo? Ciente, 1260. O Romeu FCR ingresse à direita na Mike e reporte ingressando na primeira à esquerda, Quebec. Vai manter a posição e reportar no ponto de espera da Quebec, Romeu FCR. O senhor está visual com o mesmo, na curta final dando zero? Estou visual. Após a passagem do mesmo, a linha mantém pistando zero. Após a passagem, a linha mantém. Gol 1270, desce para 2000 pés, ajuste 1005, está autorizado ILS, reporta estabilizado. Desce para 2000, a gente está autorizado, X-Ray 0, vai reportar estabilizado. 270. Ingressa Juliette até o portão 10. Juliette para 10, 728. Serra, autorizado o cruzamento da pista 1735 até o Pátio 5, hangar da Aerostar. Autorizado o cruzamento em frente. No 260, autorizado alinhar e manter pistão no zero. E manter pistão no zero, no 260. Chaname 1430, chama Recife 12545 até no 2005. 9. Tem condições de agilizar o táxi para livrar a pista imediatamente? Tem uma aeronave alinhando transporte de órgãos vitais. Ok, estou segurando na Delta. Bilhete Bravo Delta, mantém ponto esperando as horas. Zero, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050 na chegada mais. O meu Eco X-Ray, confirme o pátio. Já entendi o número? Pátio. Em pistão no zero. Os comerciais do Tango, confirme o seu pátio destino, é o 3 em frente? Confirmo, então para segue em frente, cruza Alfa e Aquilo até o pátio 3, fica atento ao balizador. O Romeo é para X-Ray. Bazuca 3060, voa, tá? Está aprovado, vamos para o protocolo. 260, graças ao bom trabalho. Controle com 1260. Com 1260, contato radar na decolagem. Vou para o nível de voo 390, saída PUCA. 390 no perfil da PUCA, Gona 260. Juliette Bravo Delta, o vento 120 graus 109, autorizado a decolagem piscina 0. Salvador, bom 777, bom dia, Porto Seguro 320, o número 2 para a porta aguardando. Aguardando, seria a saída prevista, é a Daniel Leda e a Ponte direto por seguro. Daniel Leda Webjet 6740, acionando a identificação, desce para o nível de voo 060, voo 8º para a chegada da base. 060, voo 8º para a chegada da base. 6740. Dia. Nada, X-Ray 10, no 270 da Gol. O Gol no 270, completa a final LS, chama a torre 1 no 86. 86, obrigado, bom dia. Patrulha, muito bom dia. Estou passando o Juliette Bravo Delta, cruzando 900 pés na sua escuta. O Papa Tango Juliette Bravo Delta, contato radar, sobe pro 090 na saída Conde. Ouvindo na saída Conde, Juliette Bravo Delta. Siga. Gente, o Guardião 07 mantém as condições visuais, o ajuste ao 095, reporta visual com o local de pouso. Gente, reporta visual com o local de pouso. Decolagem da pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Delefa, para interceptar o peso 2-1, O controle opera em 120.8, aciona 5513. Portão 02, chama pronto, pushback, acionamento, plan 3895. Portão 01, mantém as condições visuais, reporte próximo ao rotatório, o ajuste 10 no 4. Guardião 01, mantenha as condições visuais, 500 pés, o ajuste 10 no 4, reporte ingressando na GTS. Dado Porto Seguro, nível 320, decolagem pistão no zero, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda após Leda, direto Porto Seguro, a frequência do controle 120.8, aciona 5520, voo no 777. Autorizado Porto Seguro, 320, recolo da 10, curva à direita da El, Leda após Leda, direto Seguro. O controle 120.8 aciona 5520 para o gol 1777. Correto, portão 05, chama pronto, pushback, acionamento, gol 1777. 777. Bem, o ajuste 10 no 4, está autorizado em LS, reporte estabilizado. Para 2014, o reporte estabilizado em LS, 4060. Gol 1260, chama Recife 12545, alterna 1285. 1245, 2085, gol 1260, contra base. 1270, solo aos 33, livre a pista pela direita, frequência do solo 121.9. Usando a direita 1219, solo 1270, da gol. Guardião 01, informe radial de distância de Salvador. 1270, bom dia, táxi Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette pro portão 04, 1270, gol. Prêmio da formação. Autorizado. Força Aérea 2715 desce para 120. Azul 4207, acione a identificação, desce para 4 mil pés, chegada bom, se reduz para 250 nós. O ajuste é 10014, azul 4207. Webjet 6740, desce para 3 mil pés, ajuste 10014, sem restrições de velocidade e altitude orientada. Para 3.000, ajustado aqui o 14. Poderia confirmar a velocidade? Sem restrições de velocidade, altitude e etapa. Webjet 6740. Sem restrições de velocidade, altitude e etapa. O Força Aérea 2715 desce para o nível de voo 050. Web 767-40, desce para 2.000 pés, está autorizado DLS, vai reportar estabilizado. Descendo para 2.000, autorizado DLS, reportará estabilizado 6740. 3895, coordena com a equipe de pátio. Tem um Boeing da Gol parqueando à sua esquerda no 04. Após o parqueamento do tráfego, está autorizado iniciar no 02 e chama táxi. 3895. 0060, completa final LS, chama torre 1186. 86, boa. Oi, Salvador, bom dia. Azul 4060, estabilizado ILS, estamos 0. Azul 4060, continue a aproximação, reportando externo, baixar, travado. Reportará 4060. Olha aqui, rapaz, dizia Voa Conde, Bravo Delta. Confirmando a Web 5728. Qual seria o horário do plano? É o Zuno 3 da próxima. O plano não chegou aqui no sistema ainda. Chega com meia hora de antecedência. Quando chegar, eu chamo pra COP 5728. Estão externo, baixou, travou, 4060. Azul 4060, tráfego avistado, vento 1110 graus, 119, que é legal no 014, autorizado pouso, pista 10. Tive pouso no 01094, 4064, correção 4060. Sim. Força Aérea 2705, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. Ajuste no 0 no 4. Guardião 01, prossiga. Guardião 01, informa o local de pouso. 7, Guardião 01, frequência livre. Guardião 01, chama a torre 1186. Guardião 01, escuta a torre.